Rapaziada, papo reto, eu também tô tendo um sonho malucão, eu não tô entendendo mais nada, essa placa toda hora aparecendo pra mim, mano, que bagulho doido. Aceito não como resposta, ainda mais se a pergunta for você tem minhas notas. Não sou covarde se me der as costas, e o meu procurado eu faço a bala da volta. Eu não aceito não como resposta, ainda mais se a pergunta for você tem minhas notas. Não sou covarde se me der as costas, e o meu procurado eu faço a bala da volta. Tem grana de faraó, inimigos nunca farão. Dedos pro batalhão, cês tão comendo na minha mão. São múmias, não são murra. Errar é quase morrer. Atacante igual sala, tem que marcar e não só correr. Quase 10 anos nisso, até que nós foi longe. Lembro os menor que se foram, nem chegou nos 11. Bati no peito que é sujeito e fugi dos homens. Eu só vou ter rival quando nascer meu clone. O play fala que é favela, chega até a dó. Parece as novelas de Egito da Record. Então para com essa marra, tó. Te mando pro barra, dó. Tu nunca sentiu a dor, não venha falar de amor. Salvando o povo, eu sou príncipe do Egito. Das pragas pra dívidas, não pagas e tenho dito. Transformando a coca em cola, vários cortando. Metade Pablo Escobar, eu trato um tancamon. Eu não aceito não como resposta, ainda mais se a pergunta for você tem minhas notas. Não sou covarde se me der as costas, e o meu procurado eu faço a bala da volta. Futuro e presente igual seu tio que manda pix. Mohamed, eu sou o Alien, vim brincar de livre-arbítrio. Areia faz passar, o tempo escorre pelo vidro. Fique rico antes que acabe algum esquema de pirâmide. Aladim, só roubando pão de cada dia. Ousadia, só fazendo gol de cavadinha. Escondi tudo na areia, vocês estão de brincadeira. Vão cavar minha caveira e encontrar uma joalheria. Esfregando, ela é a lâmpada, eu sou o gênio. O mundo é mau, cê não tá vendo, você é tão ingênuo. O real mesmo é só um dólar que já foi um euro. Tem tanta dose dessa grana que virou veneno. Tão pouco se fudendo, irmão, mas pelo menos eu continuo contra o fluxo, subo o rio Nilo. E eu vou seguir tranquilo. Eu tenho olhos como oros e me sinto belo, sabendo que eu virei uma praga igual escaravelho. Fiz minha rainha de Nefertiti, chefe. Tomei aqueles mequetrefe, poderoso tipo chefe. Nem 300 vão me fazer sangrar. Só conhece, briga no Mortal Kombat. Nós já lutou na rua Street Fighter. Joga blank, não branque os quem treme lá. Igual Moisés do Mar Vermelho. Hoje meu cajado abre qualquer lugar. Presença na cama é igual em cima do palco. Abre o microfone, ela já quer pular. Nós é igual os mandamentos 10. O inimigo no máximo 6,5. Eu nem falo e cumpro correria. Eles mandam recado, correio. Meu time contra o seu é passeio. Dos papos de futuro ficou no passado. Vivo no presente, o que é meu por direito. Falam de conquista com tudo é dado. Ontem o mano disse que era forte. Mandei pro pneu, hoje é um fraco passado. Te quebrei tanto que pro meu espanto até seus versos são engessados. Respeitado lá fora, mas fortaleços de dentro. Se acham os que são dengue, não sairão de onde eu entro. Dou sangue por essa porra, duvidou perguntando hemocentro. Cês tão fora de forma, sedentário, eu continuo sedento. Ou me aconselha a visão e acatar se quiser. Tu quer que te ame, mas não tem paixão por essa camisa que eu visto com fé. Cria que até então o papo é pros moleques, já que não adianta pôr vários no chão. Se tu nunca pôs ninguém de pé, já é. Eu não aceito não como resposta, ainda mais se a pergunta for você tem minhas notas. Não sou covarde se me der as costas, e o meu procurado eu faço a bala da volta.